Thank you. Thank you. passar através do gate 062, parte principal. 25 para o parte 3, é parte ao término. Ativo, reportar ao término, parte 3, obrigado. Solo 00, livre à direita, ataque na frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Na sua frequência via alfa, reportará antes da Juliette. Estou no localizador e está visual com a pista já, voltando Salvador, boa noite, o 731 no 108, tá agora uma milha pra Simbra, Baixada, lá. 131-78, livre pouso mal no 0, vento 030 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso na pista 10, 131 no 78. Meu 43, boa noite, vem pro de Pelô, desça para 4.010, ajuste no 0, no 2. 9249, chame Recife, Uno 3325 ao término, Uno 3395. 3325, 3395, obrigado, boa noite. Boa. 6212, táxi via Juliette, portão número 7. Número 7, obrigado. 05, boa noite, identifique chegada a mar e desça para o 050. Controle o voo no 643, fazendo um pequeno desvio à esquerda para evitar uma formação. No 643, quem é esse? Solo 05, Libra direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Taxi via Juliette, pátio 3. Pátio 3, só tira por conta. Posição 09, porém, se o sinalizador indicar diferente, siga o sinalizador. Ok, pátio 3, posição teoricamente 09. Bolas Alfa, Yankee Fox, finalizando o reboque para o 20, o pátio 3, posição 3. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Frequência livre, Alfa, Yankee Fox. Negativa número 2, tráfego da companhia, precede como o primeiro no setor norte da terminal. Oi, mantendo aqui. Torre 118 decimal 95352. Chama 28 decimal 95352. Está 3052 estabilizado, baixa o trabalho. 152, 3, livre pouso no 10, vento 020 graus com 4 nós, altímetro no 012. Autorizado o pouso, ajuste no 012, copiado 3152. A3, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado elétrico, reporte estabilidade. 2 mil no 0 no 3, autorizado elétrico, estabilizado, 63. Gol no 805, reduza para 2, 00 mais. Eu vou reduzindo para 805. Sempre a posição com 805. Confirme no 805. Qual é a velocidade ideal aí? 200. 200, obrigado. Gol no 643, curva à esquerda para 200 para o localizador. Esquerda 200, localizador, gol 643. Solo 13, livre à direita, táxi nessa frequência, reporte antes da Juliette. Livre à direita, até na Juliette, aliás, reporta para ingresso na Juliette, 3052. No 606, boa noite, identifique, vem pro Odiduna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Altura 2013, voo no 606. Só de moral, meu irmão? Negativo. Obrigado. Alcançando 5.000, Leopoldo, 1805. Desça para 2.000 pés no 805. Desça para 2.000 pés na proa de Duna. Gol no 643, esquerda para o 130, reposta estabilizada. Esquerda 130, reposta estabilizada, né, Batreira? Visual, gol 643. 643, chame a torre 118, decimal 95, boa noite. 295, boa. Modo gol 643, boa noite. 2,5 milhas para a Índia Serra. Boa noite no 643, é parte externa. Boa tarde. Serra, passar travado, visual 643. No 643, livre pouso lá no 0, vento 030 graus com 49, altímetro no 0 no 3. Livre pouso lá no 0, 643. Gol 1805 no ILS, com aproximando-se de Índia Serra. Gente, segue o tráfego da companhia 5 milhas à sua frente, chame torre 118, decimal 95. Registrando o tráfego, 118, 95, obrigado. Boa noite. Boa noite.